João ele ia acabar. Mas Paulo trouxe uma lanchinha, seu mentidor. E o Santo Cristo já sabia atirar. E disse tiro na arma só depois que Jeremias começasse a brigar. Jeremias, maconheiro, sem vergonha, organizou a roncorre, fez todo mundo dançar. Se estiginava, mocinhas inocentes, dizia que era crente, mas não sabia rezar. E Santo Cristo muito não ia pra casa, e a saudade começou a apertar. Eu vou embora, eu vou ver Maria Lúcia, já tá em tempo de a gente se casar. Chegando em casa, ele chorou e pro inferno ele foi pela segunda vez. Ô Maria Lúcia, ele se casou. Suas armas, eu acabo meus com você, seu povo traidor. E mato também Maria Lúcia, aquela menina falsa pra que eu jurei o meu amor. Santo Cristo não sabia o que fazer quando viu o repórter da televisão e deu notícia do duelo na TV. Se na hora e o local e a razão. No sábado, então, as duas horas todo povo demora, foi na sua parte. Um homem que atirava pelas costas e acertou o Santo Cristo, começou a sorrir. Olhou pras bandeirinhas e o povo aplaudiu. Ganhou, sai pequeno, as câmeras e a gente da TV filmava tudo ali. E se lembrou de quando era uma criança e de tudo que viver até ali. E decidiu dar de vez aquela dança. Sabia que os filhos se estou aqui. E nisso acerva seus olhos, e então Maria Lúcia lhe reconheceu. Jeremias, eu sou um homem, coisa que você não é. E não atiro pelas costas, não. Olha pra cá, filha da puta, sem vergonha. Dá uma olhada no meu sangue, vem sentir o teu perdão. Santo Cristo, qual em Chester 22? Eu cinco tiros num bandido traidor. Maria Lúcia arrependeu depois e morreu junto com João, seu protetor. Como declarava que João Santo Cristo era santo porque sabia morrer. E a alta burguesia da cidade não acreditou na história que eles viram na TV. E o João não conseguiu o que queria quando veio pra Brasília com o diabo ter. Ele queria era falar pro presidente pra ajudar toda essa gente que só faz sofrer.